Sim, Cláudio. Decola da 17, comprou a Nordeste. Controle 120, decimal 8, transponder 0264. Salvador, boa tarde, tá 3283. Boa tarde, 3283, contato radar, sobre o nível 1 no 90, Serpuca. 190, 3283. A bordo, parte 4, chame torre 1895, fracionamento, táxi. Mike, como é que eu prossigo? Tripe autorizada, porta táxi. Confirmar o vento na 110, tal tripe 5595. Vento 1110 grau, 139, tripe 5595. Gente, obrigado, tripe 5595. Na porta ali, mantém na pista 10, 600. Mantém no perfil 5857. Serra Lima, atento à espera, linha de decolagem, pista 17, vento 00 graus, 109. Chega. Norte, qual altura e até quantas milhas? Correção, frequência 1254, correção 1251, secundária 13325, bom voo. 251, alterno 3325, boa tarde. Correu gol 93, ponto espera pronto. Gol 363, mantém ponto espera do 0. Conosco, mantendo 1.500 pés, a 1 minuto do través de Vera Cruz. Para a informação, liga a frequência para a coordenação de tráfego e atente ao tráfego. Bravo que Luiz se convoca. 0 graus, 121. Sem livre decolagem da pista 101, gol 600. 600, gol. E o Serra Lima, contato radar sobre a 100, na saída da EL. Da EL, uma centena, gol. É, aqui do Serra Lima. Serra Lima, tem que observar 0. Mantém 9-0, 9-3-3-3. 5595, livrou na 2-4. 5595, táxi via Aquilo, parte 3, atento ao tráfego da sua companhia, acionando. Aquilo, parte 3, cara, atento ao tráfego da companhia, 5595. O tripe 5486, está acionado para o táxi, estamos com 2-1 a bordo. 4 horas e meia, Salvador, né? 486, pátio Índia, 1009 no ajuste, com a torre 1895, com espera. Ok, pátio Índia, com a torre 1895, para o seu empregado. Controle com 600. Boa tarde, eu vim 4089, ponto espera, dono 0 pro ano. 4089, mas eu ponto espera, dono 0. Júlio, bom dia, 1600. Antônio 600, gol. Antônio 600, boa tarde, contato radar na decolagem, subam 370 na saída Puca. Puca 370, 600. Alinhada pronta na 1-0, no 373. No 373, livre de decolagem, pistão no 0, vento 1-1-0, grau 049. Livre de decolagem, no 373. Ô, piado. Vitor Mike Quebec. É o controle de Salvador. Está regressando de Cairuco? 06 do PAB, copiado. Precisa via corredores de Aponte Paribas. Corredores de Aponte Paribas. 0-0. Ali, Matheus, 1-0, 4-0, Soares. Detalhe. Delta Charlie, decola do pátio 4 ou vai prosseguir para a cabeceira do 7? Três, dois, oito, três, contato, radar na decolagem, suba 190 na saída Puca. Ano 333, decolador 18, controle 120, decimal 8. 1208, Bono 66. Cinco, quatro, oito, meia, boa tarde, meta ponto 10, dando 0. Controle, Salvador, boa tarde, Bono 333. Bono 333, boa, contato radar na decolagem, suba 360, série dela. 360 na Dael, 1-3-3-3. Fora do solo, Delta Charlie tá prona aqui, o corredor forte, pro de buraquinho. Micro Delta Charlie, decolador 18, pro de buraquinho, controle 1-3-0-8. Gente, até a volta, obrigado. Controle, é o Papa Tango, Yankee, Delta Charlie. Prossiga, Delta Charlie. Decolou de Salvador, tá aqui no través norte da torre, comprou de buraquinhos, vai ingressar 500 pés no corredor forte, sobrevoando o sol e retorna para Salvador. Copiado, 500 pés na linha do litoral, reporte na 20ª milha, Yankee, Delta Charlie. de contato, radar na decolagem, Sobol 200 na saída Momo. 200 Momo, tá livre das restrições, senhor. 7, o ajuste no 009, vento 100 graus, 109. É, bota final, na 7, então mais pra lá. Ok, muito obrigado, senhor. Estabilizou o F-Jet, 857. Rico 857 com o Frater LSX-Way, chamando Torre 1 no 83195. 1895, bom domingo. Exatamente. Copiado, Kilo Serra Lima. Desça, o plano de voo modificado ao Zono 624, desça com referência ISOID. Reporte passando 2500 pés para liberação na frequência. De novo, eu vou autorização para pouso. Aguarda, Web. Receptando sinal no teste de Tomás Quebec. Tomás Quebec, fechou as 3 milhas. Reporta sinal de 3 milhas de Tomás Quebec. Vitor Mackback e reduz o máximo na aproximação para evitar 3.0. Reduzindo a velocidade, Vitor Mackback. Mano, Vitor Mackback, inicio 3.0 com a sua esquerda, aguardando a autorização. 3.0 esquerda, aguardando a autorização, Vitor Mackback. Um 333, chame centro Recife, 133.25, alterno 251. 1-3-3-2-5, 1-3-3-3-3. Plano Nordeste, confirma para a torre. Presente, vai ser decolagem com o Plano Nordeste, iniciar a rolagem e após vai para o Plano Nordeste, vou ficar mais com o meu. Você também é o controle? Próximo, eu vou direto, Momo. Puxa na 6326, prossiga para 2000 pés, está autorizado LSX-Ray, reporte no localizador. Autorizado 2000 e LSX-Ray, reporte no localizador 6326. Doutor Salvador, no 648, informação Quebec, boa tarde. No 648, boa tarde, prossiga na chegada a Mare, desça para 3000 pés, altímetro no 009. No 69, perfil da Mare, desça para 3000 pés, no 648. Então é como eu, então sua instrução de saída após a decolagem vai curvar à esquerda para interceptar a linha do litoral, vai aguardar para cruzar o eixo da 1028, não acelerar a decolagem com o plano Nordeste, só vai manter o litoral norte. A espera tem vindo a decolagem da 17, vento 100 graus, 119. Recife, no 3325, alterno 251. Vitorinha, que mais que eu acho para táxi? 90 mais que pronto para o táxi. Meu Mirei, que mais que eu estou fazendo táxi, apaixonado. Pronto para o pronto, 90 mais. Oscar Mike Romeu, teclado 228, autorizado cruzamento da 1028, aguarde para transferência de comunicação, Oscar Mike Romeu. Autorizado, Oscar Mike Romeu, curva esquerda, aguardado para transferência. Quebec, ligue pouso, pistão 17, vento 100 graus, 179. Pouso 7. Romeu, confirma a altitude. Essa nave está quieta, né? Ela está mais com medo. Entendi. Aproxima Juliette Web 857. Thank you, Mike. No localizador da pista 10, a janela 6326. 6326 completa o ILS X-Ray. Chama no torre 1-9-3-9-5. 10-8-9-5, 6326. Manda bem. Follow, janela 6325, feedback estacionamento 01. Mike Romeu, mantenha 500 pés, controle 120, decimal 8. Mantendo 500 pés, chamando controle 120, decimal 8. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Oceaneer 6326, estabilizado no ILS, pista 10, visual com a pista. Oceaneer 6326, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena com 2 nós. Tem de pouso baixado, travado, 6326. Gente, Quebec, fica ser livre. Só tem um pouso autorizado, 6326? 6326, pouso autorizado, 110. Vento 120 graus, 099. Pouso autorizado, 6326, no pista 10. Tem que vir, prossiga. Tirem que vitro, nível só respeito para ataque, sempre tem aeronave que acabou de adentrar o pátio. Copiado Kilo Serra Lima, passando 4 mil pés, desde já a frequência está livre para a coordenação, bom pouso. Autorizado o táxi para Oscar, passa para ingresso, Vitorinho que Vitor. Tata Charlie, prossiga. Copiada, frequência livre para coordenação. Yankee, Tata Charlie. Chinei 6326, no solo 32, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 6326. 6326, ciente, táxi Alfa, chama a Juliette. Alfa, antes da Juliette. Salvador, 6315, agora, meu B1, 7, 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. Liga o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, chama a torre 18.95, quando for decolar. Pátio Índia, 18.95, ponto de espera, 6.35. Pátio Índia, novembro em Quebec. 4.065, para fora. Aeronave azul? 4.065, azul. Não tem o seu plano aqui no sistema, qual é o horário previsto para a saída? Ao 06, se puder agilizar. É por isso então, ainda falta mais de 30 minutos, daqui a uns 5 minutos, 10 no máximo, deve estar disponível aqui já o plano, ok? Torne a chamada aqui a uns 5 minutos, por favor. Maravilha, quer ter presença para Campinas? Campinas é provavelmente a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Azul 4112, controle, ajuste no 009, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés. Eu estou com 5486, chame Recife 12545. 12545, 5546. Mike Fox, possível. Ok, Bata vai decolar da 17, curva à direita, saída corredor a chave visual 1000 pés, aciona 0126. Controle, frequência 208 na saída. 1737, ciente, informe livrando na zona de controle. 5. Autorizado, esquerda, portão 1, correção, mantenha porto, mantenha a Juliette, aguardando a liberação de portão. Antes da Juliette vai aguardar, 6326. 1136, controle Salvador, 120, 8, Terra Grécia. Novembro em que Mike tinha planejado curva à esquerda para corredor forte. Afirmativo, novembro em que Mike autorizado o cruzamento do campo, agilizando na medida do possível, aguarde transferência. Agilizar o cruzamento, aguardando transferência, novo link Mike. Pode esperar pronta, né, 63. Puxando 63, 15. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Ponto 15. Decolagem imediata, pela presença. Vitor Yankee Vitor, livre decolagem, vento 090 graus no 39. Decola de imediato, senhora autorizada. Gente, 6315, mantenha o ponto de espera. Futuro cruzamento do campo, November Yankee Mike, pela norte. November Yankee Mike, controle de Salvador, 120.8. 120.8, November Yankee Mike. Puxando 6315, ali mantém 10. Ali mantém 5-0, mestre. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu estou passando no Romero Yankee Mike, que coloca 1-7 na sexta, por favor. Romero Yankee Mike, controle, prossiga visual e sempre na escuta, cara. Prossiga na escuta, visual, Romero Yankee Mike. 1-2-0-8. 208, Vitor Yankee Mike. Controle Salvador, boa tarde, Papa Papa, Vitor Yankee Vitor. Vitor Yankee Vitor, controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições para o nível autorizado. Sem restrições ao 400, Vitor Yankee Vitor. Gol no 648, passa a duna no curso do localizador. Cheque o trem, chame a torre 1-1895, gol no 648. 1895, obrigado, até já, 1642. É. Ciente, frequência livre. Salvador, boa tarde, Uno 648 da Gol, uma milha do marcador, baixou o trabalho. Uno 648, mantém aproximação, aguarde pistão no zero livre. Mantendo, aguardando o livre. Uno 648, livre pouso, pistão no zero. Vento 100 graus, 13 mais. Livre pouso, Uno 648 no zero. Na 6315, decola os 39, controle 1, 20, 8, boa tarde. 08, boa tarde, 6315. Na 6315, transferência, saída da El. Oceano 315, controle, contato radar, câmbio. Da possibilidade de voar da El? Livre. Muito obrigado, da El na prova, 6315. Vitor, Yankee Vitor, curva à direita e voe para Elefa. Prova de Elefa, Vitor, Yankee Vitor. Fox está pronto para decolagem? Pô, Lima, Mike, Fox, Trot, confirmando, tá na bata ou parte 4? Gente, com Lima, Mike, Fox, Trot, tá livre até o ponto de espera da novena. Confirmando da ópera.